Brasil, Pérez, já passou na 20ª milha. Estamos na 20ª milha, o cara passando. Bono 260, bom dia, está na identificação, chegada é a Mari, desceu 50. Mari 260, Roberto Cabral, controle. Cabral, na escuta. Faz visual com o tráfego do Kilo Oscar Alfa, 2 milhas à sua frente. Isso, gente, você já está no través do Parque Metropolitano de Pituaçu, chama a torre no 18 decimal 62. 18 Roberto Cabral. Bono 14, pode prosseguir para 2 mil pesos. Bono 0942014 de final e deve ser reposta estabilizada. 2000 com 1094 agora vai reposar estabilizado. Bono 0014. Quilo Oscar Alfa 11 Itapuã. Quilo Oscar Alfa ciente no regresso a Salvador, somente para informação, tem tráfego do Romeu Oscar Bravo, agora através do parque de situação. Positivo, eu vou efetuar a curva pela direita, ok? Eu tenho ele aqui no ticket. Gente, outra informação, o Vitorinho de Juliette está na decolagem aqui do corredor Axé, passando agora 300 pés. Positivo, eu estou efetuando 180 aqui em cima do farol, retornando via litoral. Gente, o Whisky Fox Control? Nossa, estimado para pouso. 1400. O Kilo Oscar Alfa tem condições de subir para 1 no meu pé, estou recebendo 800 pés, ajuste em Salvador 2015. Bom dia, Papatango, Vitor de Juliette. Avisou com o tráfego do Kilo Oscar Alfa agora na vertical do farol de Itapuã. Negativo, senhorita. Gente, suba para 1.500 pés, o Vitorinho de Juliette, tráfego na próximo a Itapuã, 1.000 pés, o Kilo Oscar Alfa. Tráfego adicional, 500 pés, o Romeu Oscar Bravo, próximo também ao farol. Atenção até 1.500 pés, Vitorinho de Juliette. O deseja seguir direto Cairo Lorenzo no 1.500? Negativo, senhorita. Afirmativo ou negativo? Negativo, mantenha 1.000 pés via litoral. Gente, mantém inicialmente no 1.500 via litoral, Vitorinho de Juliette. Ciente, Juli. Controle Salvador, é o Roberto Cabral? Roberto Cabral, prossiga. Eu não estou conseguindo contato com a torre, não. 126.6 nem 126.95. Roberto Cabral, 118.95. 109.5, Roberto Cabral. Under 559. Yes, take off. Minimum 0120 degrees in 9 minutes. Whisky Zulu autorizado decolar, pistão 7120 graus, 099. Fique atento à aeronave evoluindo próximo ao farol de Itapuã. Bono 0114, chama a torre 118, decimal 95. 1895, no 014, até mais. É. Confirme para o ideal para o destino Romeu Lima, estimado de pouso. Autorizado, Romeu Lima, subindo até o 065 na Proideal Prutina. Bora, passa. Bora, Paulo. Decolou aos 1.7 com um helicóptero a 500 pés do farol de Itapuã. Evite o tráfego, a coisa vestindo por controle do Salvador, em 199 e 135. O Whisky Kilo Zulu, tá? Em sua posição de 12 horas. Passa tráfego à vista, passando agora de 2 para 3 horas. Bono 014, informa um tráfego tipo helicóptero, à sua direita, 5 milhas, no farol de Itapuã, pelo litoral. Gente, não visual, no 014, baixou e travou. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, se preferir, autorizo manter a Proeste e seguir atrás do Boeing 737 da Gol, que está à sua direita. Atento, atrás do Boeing, Romeu Oscar Bravo. Under 559, Airborne 218, contact Tango do Approach, 119, Decimal 35, bye bye. 119, Decimal 35, Under 559, thank you so long, sir. Golo 014, autorizado pouso, 90 graus, 099. Livre pouso na 0, Golo 014. Romeu Oscar Bravo, informo tráfego, posição de 12 horas, 12 para 13 horas, à sua direita, 1.000 pés. Bravo, avisou. Golo 983, com 1 a bordo, 3 horas e 36, Alberto Magalhão. Táxi Apache, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895 no 983. Positivo, está autorizado o nosso táxi, via da, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895 no 983. Muito bom dia, Gol 397. 1397, um minutinho, cópia. Gol no 260, livre da restrição, etapa 10 para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000, livre da restrição, 1014, 260. Quilo Sierra Lima, reporte no ideal de descida. Andes 559, Salvador Approach. 559. Autorizada a descida para 1.000 pés, ajuste 1014, nenhum tráfego a informar, tem frequência livre. 1.000 pés, 1014, viu? Meu plano acionado vai ser. 79 radio contact on the power to time select level 280, now fly direct to Leda after Eubis. Kleine, maintain 280 and fly direct to Leuda Eudes and the 559. Escalamento, cara, no parte 3. Autorizado, trip, chaplane, chitax. São Salvador, bom dia, gol 104. 1014, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, gol 10, combate. 260. Whisky X Fox chama Recife no 260, alternando no 288. Patango Whisky X Fox, controle. Pura 288 alternada, Whisky X Fox. Confirme. Livre frequência. Gol no 93, autorizado decolar. 120 graus, 099. Livre decolar, grau 0, gol no 983. Gente, o Mike Serra Golf, sua transmissão tem um forte ruído. Confirme o transponder acionado e o aeródromo de procedência. Tá pronto, cópia? Pronto. Tá autorizado, São Paulo com o ENS, nível de voo 360, via Pêsulo 10, Bridge, Upper Zulu no 6, BHZ, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da Eulida Bridge, da Eulida Bridge, primeira curva direita para toda a colagem, 5033 é o código, 1935 é o controle. Autorizando nível 360 para São Paulo, Aperzulu 10 até Brive, após Aperzulu 16, CBHZ direto Trive, e após conforme a rota próximo de voo. da Eulinda Bridge, com curva direita, 5033 ao transponder, 1935 ao controle, o gol 1397 está pronto para posicionamento no gate 3. Afirmativo, 1397, cotejamento está correto. Vai aguardar o parqueamento da aeronave da companhia no 4. Após, já pode coordenar com a equipe de solo. Não, só vai aguardar um minutinho, porque eu estou com a outra aeronave fazendo pushback. Aguarde mais alguns instantes para o boost 1397. Quem não se escuta, 1397. Quem está freado, olha lá, o estilo está on. Pode retirar equipamento, visual do lado esquerdo. Obrigado, bom dia. Tá? Saiu no solo aí. 983 está sob contato radar sobre a 360, saída Arboreleca. Arboreleca 983. Papá Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. Papa Lima, confirme tipo da aeronave, POB e transponder acionado. Gente, Mike para Papa Lima, já no través de morro, está autorizado o cruzamento da Bahia, 500 pés, reposte farol da Barra. Chame para pushback saneamento, meu, na 4-0. Camarada, calma, vá. Boca do Rio, agora 180 para o farol da Barra. Gente, Kilo Ascaralfa, somente para informação, temos o tráfego do Mike Papa Lima, Robson 4-4, no sentido oposto, 500 pés. Positivo, consciente aí do helicóptero, a 500. Kilo Ascaralfa. Beleza, 1260. 1260, completa sinal, Torre 1862. 260. Correção, Torre 1895. 290. Sierra Lima, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado sinal, LSXR, reporte estabilizado. 2000, vai chamar estabilizado, né? Gol 1983, da presente pro de Alefa. Elefa da presente, 93. Puxa, acionou no 3, chama pra início de táxi. Chamará pra início de táxi, com 397. Pode dar 0 pronto. Meu pé em sentido oposto, no através da Pituba. O Niki, o mais passado, mas tá com proa do Atlético no momento. Não visão, demonstrar que mais tá. This 559 and contact Recife Center 133.25, if enable 125.1. 13325 on this 559. Whisky Kilo Zulu, temos um tráfego a 1.000 pés sem contato com o controle no través de Valença, tem frequência livre. Sim. 3896, bom dia, sua identificação, voo ITAP da seu 50. IP 5595, prossiga. PQSO, Torre. Solo 1219, Torre 118, decimal 95. 1195. 118, decimal 95. 1895, obrigado. Eu Estamos avistando o Boeing 737 da Gol na final. Está avistando. Após a passagem do Boeing, autorizado a linha em manter. Eu passei, obrigado. Serra Lima, chame torre 118.95. 1895, bom dia. É que Serra Golfo Controle. De Salvador, pelo Serra Lima, interceptando. Confirme. Papa Romeu, pelo Serra Lima, estamos agora 2 milhas do inferno. Já visual, sem intenção de pouso na 7 a partir do céu. Chame para o cancelamento, pelo Serra Leão. Trip 5595, autorizado a decolar, 1900 graus, 099. O 260, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. 60288 93. Aí, Serra Golfo Controle. Salvador, bom dia, voo 397, ponto de perto. Para você. Com informação do piloto Carafa, temos uma aeronave sem contato ainda com controle a 1.500 pés ingressando no corredor Caixa Prego. Tem frequência livre. Bom dia, boa passo. Passo, pelo Serra Lima. Gente, vai chegar uma chamada da base para final da 1.7, pelo Serra Lima. Trip 5595, decolou aos 30, chame o controle, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Voo no 397, é autorizado a minha e manter. Salvador, Canete, 6140, está na posição 2, Budbeck, Canete. É de Coral. Gestor de Coral, Trip 5595. Voo 397. Prossiga. Está tentando agora chamar 18.6, 18.3 com a torre sem contato, confirma. É 18.95. Tem contato, 18.6, 18.3, 18.95. Eight, call cadence, fly direct to intercept intersection, descend to flight level 050. 3896, livre da restrição em TAP, desce para 3.000 pés, ajustado 1.0.4. 3.000 pés, 1.0.4. Controle, o mais tapalinho, baseado através do TAP do assusto, autorizado, transfere 2, tá? Presente, torre 1.895. Obrigado, boa Páscoa, bom trabalho. Realmente. Prossiga. Salvador, norte para pouso direto no pátio, sem interferência na pista, vai para Paraná. Qual o pátio? Pátio 4, mandei. Autorizado, aproximação direto para o pátio da D, chame na curta final, mais para Paraná. Chama a curta final, Lima. Do solo aos 33, vira à direita para Aerostar, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Papa Tango, Quilo Serra Lima. Bom dia. Controle. Os 34 chama o controle, vou 397. 397, bom dia, senhor. 3296, gente. Desce 2014, de final LFK, reposta estabilizada. Salvador, bom dia, Gol 397, tá, é o líder. Gol no 397, bom dia, está sob contato radar, sobre o 360, da presente pro de Leda, após Leda Bridge. Vou a Leda da presente, vou ver mais. Pronto para o táxi, o Chané 6140, estamos com 121 a bordo, temos agora 3 horas e 40 de autonomia, antena do Natal. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame em torre 1895. Índia e Alfa, ponto de espera 11895, Chané 6140. Azul 4235, aciona identificação, desce ao 040, a chegada é a bomba. Totalmente. Tango, Quilo Tango Romeu, prossiga para Salvador. Quilo Tango Romeu, seu POB. Entre POB 09 e o nome 510 via corredor, está ciente do tráfego do Quilo Quebec Serra à sua frente? O senhor vai seguir via corredores e aposta através de Paripe, o Quilo Tango Romeu. Somente para informação, temos o tráfego do Kilo Oscar Alfa agora ao norte de Itaparica, ao número 10. Tan 3896 estabilizou? 3896 estabilizado, né? Tan 3896, complete final, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, daqui a pouco você vai ver. Tá. Até lá, por uma pra guardar para a postura da Baixo Serra? Aguarde que o Quebec Serra. Aguarde. Autorizado rotatório. Abatava claro. Autorizado pouso, 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso, tá 38 na frente. Onde eu acho que é bravo, livre táxi, chama para ingresso. Vai alinhar e manter pistão no 7, Romeu Oscar Bravo. Livre decolar, 110 graus, 099 a partir da interseção, pistão no 7. Tan 3896, informa um helicóptero decolando da pista 97, do ponto médio da mesma, sem interferir com sua aproximação. Tan 3896, não visual. Tan 40, 40, chama o controle, Romeu Oscar Bravo. Autorizada, né, mantém. A linha mantém, pistão no zero, chané 61 no 40. Bravo. Bravo. Solos 41, libera direita, solo 1219. 219, libera direita, 1219. Quase um zoar, tá no céu, por cima tá baixo do ar. No Quebec Serra, chama a torre 118, meia dúzia. 186 ou 1895? Atenção, 1895. 1895, claro, já. Bom dia, tá 3896, que bom dia, 3896, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3896.